Panorama Agrícola para 8 de maio de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 8 de maio, quinta-feira de lua crescente. Um abraço para você. No ditado de hoje, a mentira tem perna curta. No noticiário de hoje, Semana dos Alimentos Orgânicos no final de maio. No panorama regional, Chicão fala sobre o queijo serrano. E na entrevista você confere diferentes sistemas de cultivo do arroz aqui em Santa Catarina. Dica do dia. Para você manter o peso dentro dos limites saudáveis, pratique exercícios físicos pelo menos 30 minutos por dia, ou pelo menos 3 vezes por semana. Evite excessos no álcool e não fume. Diminua também a quantidade de sal na comida e evite refrigerantes e sucos industrializados. Prefira água, água de coco e sucos naturais. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura informa que a nona semana dos alimentos orgânicos será realizada neste mês de maio, a partir do dia 25. A previsão é que todos os estados do Brasil e também o Distrito Federal realizem cursos, seminários, debates, feiras, entre outros eventos, para incentivar a cadeia de produção dos alimentos orgânicos. A ideia também é ajudar o consumidor a consumir mais orgânicos, a maioria produzido por agricultores familiares. Atualmente, a área de orgânicos no Brasil é de 1,5 milhão de hectares. Fique ligado no Panorama Regional. Queijo serrano. Experiência de análises, controle dos pontos críticos de contaminação e qualidade do leite na produção com base em pesquisa sobre o queijo artesanal serrano, produzido pelos pecuaristas familiares dos campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, foi o tema de reunião realizada no auditório da AMURES, Associação dos Municípios da Região Serrana, com responsáveis pelo Serviço de Inspeção Sanitária Municipal dos 18 municípios, da Serra Catarinense. Então, é oportuno que os técnicos catarinenses e gaúchos discutam a qualidade dos pontos críticos do queijo artesanal, uma vez que temos em breve a regulamentação do queijo como leite cru. O secretário executivo do SISAMA, engenheiro agrônomo Selênio Sartori, eu sempre tenho observado que existe estudo em curso sobre o queijo serrano, onde a IPAG, que é parceira, e foi feito o levantamento em 31 propriedades, e em 9 propriedades, no momento se constatou então que o resultado é satisfatório. Então, chegou-se uma conclusão aí que, através desse trabalho integrado entre a EPAGRE, SIDASC, Serviço de Inspeção e técnicos das secretarias municipais de agricultura, devem estar cada vez mais integrados. Por isso, esse é um desafio do projeto. E novos encontros, que é claro, entre técnicos da Serra Gaúcha e Catarinense devem acontecer na busca pela qualidade e a identificação geográfica do queijo serrano. As duas regiões trabalhadas com o objetivo comum de o direito de produzir e comercializar o queijo artesanal como um produto da cultura local. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai Região de Lages para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, a jornalista Eunir Malgarese conversa com José Alberto Noldin, engenheiro agrônomo e gerente da Estação Experimental da IPAGRE de Itajaí, que fala sobre diferentes sistemas de cultivo do arroz, semeadura em solo seco, cultivo mínimo e novidades como um novo cultivar para 2015. Acompanhe a entrevista. Essa é uma tendência que já havíamos percebido no passado, onde 100% da área de arroz irrigado de Santa Catarina utilizava o sistema pré-germinado, mas quando o sistema pré-germinado ele não é bem utilizado, especialmente na fase inicial de preparo do solo sob inundação, você pode ter algumas consequências no ambiente, especialmente em termos de liberação de água turva, né, para os rios e de alguma forma prejudicando os recursos hídricos. E em função disso também, em função de tecnologias que foram desenvolvidas, começaram a ser desenvolvidas por nós já lá na década de 90 ainda, que é o sistema de produção Clearfield, houve então a possibilidade de nós mudarmos também o nosso sistema de cultivo em algumas regiões, passando para o sistema de semeadura do pré-germinado para o sistema de semeadura em solo seco. É importante de que para o uso dessa tecnologia, alguns requisitos fundamentais são o uso de cultivares desenvolvidas para o sistema. No caso nosso da IPAGRE, já temos duas cultivares desenvolvidas para o sistema Clearfield. E da mesma forma que exista um herbicida que esteja registrado adequadamente, avaliado para uso no sistema. Então são os dois componentes fundamentais para o uso do sistema de produção Clearfield pelos produtores de arroz de Santa Catarina. E hoje a IPAGRE tem um trabalho bem intenso nessa área de avaliação do sistema cultivo mínimo. Na tua opinião, essa é uma boa alternativa para o produtor? Com certeza. Em algumas regiões de Santa Catarina, ele tem se mostrado um sistema efetivo, eficiente, que tem proporcionado bom controle de plantas daninhas, especialmente do arroz vermelho em áreas infestadas. O sistema de cultivo mínimo não é nenhuma coisa muito nova para nós, mas é um sistema já bastante usado no Rio Grande do Sul, é o sistema predominante. E, naturalmente, para as condições de Santa Catarina, existem algumas dificuldades, restrições de uso. Como, por exemplo, se na época do plantio você tem um período de muita chuva, como os nossos solos de arroz são todos eles nivelados, isso pode dificultar a implantação do sistema. Mas, essencialmente, é um sistema que tem grande potencial, tem perspectiva de uso para boa parte das áreas produtoras de arroz no estado de Santa Catarina. Atualmente, algumas regiões, como a região de Tubarão, Imbituba, Laguna, já tem sido usado com bastante intensidade, assim como nas regiões aqui do Vale do Itajaí. Então, tem boas perspectivas, com certeza, de uso pelos produtores de arroz catarinense. E dentro desse cenário, que novidades da pesquisa vem por aí, Noldin? Nós sempre temos novidades aqui na Estação Experimental de Itajaí, nós sempre trabalhamos de forma muito intensa na busca de resposta para aqueles problemas que efetivamente ocorrem a nível de propriedade rural, aqueles problemas que são trazidos para a pesquisa pelos extensionistas, pelos técnicos que estão no campo. E na área de arroz, especialmente, nós também continuamos com atividade intensa, temos uma boa perspectiva aí de possivelmente uma nova cultivar com excelente desempenho a nível de campo e de indústria para ser lançada no ano de 2015. Então nós estamos sempre na busca de seguir sempre o lema que nós temos aqui na Estação Experimental de Itajaí, que é aquele de soluções tecnológicas para o produtor rural e para o consumidor. Então esse é o trabalho que tem nos guiado a nossa equipe aqui. E sempre são desafios que a gente tem que superar e perseguir sempre na busca dessas soluções. Quer dizer, um arroz melhor aqui na lavoura e lá na mesa do consumidor. Com certeza, hoje é fundamental. E, inclusive, nós temos desenvolvido projetos específicos de avaliação sensorial em parceria com as indústrias, em parceria com os produtores, em parcerias com universidades aqui, para nós termos certeza que aquelas tecnologias que são lançadas por nós pela IPAGRE, elas têm um bom desempenho na propriedade rural, quer dizer, que o produtor se sinta bem, mas que também é um produto com boa aceitação pelo consumidor quando vai buscar o produto na gôndola do supermercado. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a reportagem de Eonir Malgarese com José Alberto Noldin sobre o arroz em Itajaí. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.